Portal do Arrocha. Tá arrependido, hein, Ney? E agora tá me pedindo pra voltar. Eu já sabia. Mas olha aí, quem mandou o olhinho no meu WhatsApp. Eu sinto cheiro de saudade. Essa tua cara lisa, eu vou te socorrer. Fazer tu chegar lá, que é pra tu aprender a me respeitar. Tu vai rodar, rodar, rodar, e não vai achar, achar um papapá melhor que o meu. E manda na tua cama, sou eu. Virou de Spock, né? Alô, Cardozinho, hoje tem, viu? Mas olha aí, quem mandou o olhinho no meu WhatsApp. Eu sinto cheiro de saudade. Eu falei que tu ia voltar arrependida. Essa tua cara lisa, eu vou te socorrer. Eu vou fazer tu chegar lá, ah, que é pra tu aprender a me respeitar. Tu vai rodar, rodar, rodar, e não vai achar, achar um papapá melhor que o meu. E manda na tua cama, sou eu. Sou eu.